favor, mexe boco minha, me come, eu amo tu. Você é formado, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe pouco minha, me come, eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe pouco minha, me come, eu amo tu. I love you, te amo. Please, por favor, me se boco, me ame com. I love you, te amo, te espero. Please, por favor, me se boco, me ame com, eu amo. Uma regra de ouro que se tornou a meta mundial do cuidado com o meio ambiente é a regra dos três R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo de material não reciclável, reduzir o consumo de material orgânico, evitar o desperdício. O Brasil é o paraíso do desperdício. Reduzir o consumo. Seja um consumidor consciente. E é necessário também reutilizar, reaproveitar, não colocar no lixo o que pode ser reaproveitado. E isso não é pão-durismo, é criatividade e cuidado com a natureza. E é necessário também reciclar. Transformar através de um novo ciclo o vidro, o papel, papelão, metal e vidro. Cuide do planeta, cuide do meio ambiente. Cuidar do destino da nossa terra é cuidar de você também. Manchester FM, em sintonia com a natureza. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que me fez companhia. Foi tão bom estarmos juntos, não é mesmo? Amanhã tem mais, a partir das 6 horas, e eu espero por você. Mas você continua aqui na Manchester agora, porque temos notícias com o Roger Pires, Ademar Santillo e toda a equipe de jornalismo da Manchester FM. Muito obrigada a David, que fez o comando da mesa de som e que continua agora nas notícias da Manchester. Boa manhã para você, ouvinte Manchester. Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, agora para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, hoje dia 15 de agosto de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje, fim do IPI reduzido causa corrida a concessionárias. Folha de São Paulo, novos dados ruins fazem MEC mudar ensino médio. O estado de São Paulo, educação avança no país, mas aluno aprende pouco. Jornal Agora. Claro e Tim na mira do Ministério Público. Correio Brasiliense. Justiça barra construção da usina de Belo Monte. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, o assunto do dia hoje em Goiânia e, consequentemente, do estado de Goiás é o relacionado com o aumento que os vereadores de Goiânia deram para eles mesmos a partir de janeiro do ano que vem e para o prefeito da capital. 35,5% de aumento de salário. Esse foi o assunto que predominou durante a semana passada e está sendo comentado também nesta semana. O jornal Diário da Manhã está trazendo uma ampla reportagem sobre a manifestação do povo em relação a essa tomada de posição por parte da Câmara Municipal de Goiânia. A principal manchete do jornal Diário da Manhã, edição de hoje, jornal que é editado na capital, Goiânia, o Diário, diz o seguinte: a bronca do povo. População de Goiânia protesta contra aumento no salário de prefeito e de vereadores. Abaixo assinado da internet já reuniu mais de 8 mil assinaturas e traz uma ampla reportagem a respeito dessa matéria, o jornal Diário da Manhã. Já o jornal O Popular, na sua página política, na página 13, edição de hoje, fala a seguinte manchete: salário. Prefeito Paulo Garcia veta reajuste aprovado na Câmara Municipal. Decisão de não avalizar os 35% de aumento foi tomada após uma reunião. O prefeito, que é também do Partido dos Trabalhadores, Paulo Garcia, teme desgastes desnecessários e ele é candidato à reeleição lá na Prefeitura de Goiânia. O prefeito Paulo Garcia decidiu ontem vetar o projeto de lei que concedeu 35,5% de reajuste para vereadores, secretários e para o próprio chefe do executivo a partir do dia 1º de janeiro de 2013. A avaliação do núcleo político lá do prefeito municipal foi de que sancionar a lei aprovada em segunda votação no dia 9 último pelos vereadores com uma proposta muito além daquilo que realmente foi a inflação do período, que isso poderia atrapalhar a campanha pela reeleição do Paulo Garcia. Então o Paulo Garcia resolveu ontem convocar os líderes na Câmara Municipal e dizer a eles da sua posição, que ele era contra aquela sanção e queria vetar o projeto de lei. O prefeito quer com isso reduzir a insatisfação do povo da capital em relação a vereadores e prefeitos, principalmente por esse trabalho da internet, onde mais de 8 mil pessoas já assinaram abaixo assinado contra este aumento provocado pelo prefeito ou pelos vereadores. É bom salientar que a Prefeitura de Goiânia concedeu aos trabalhadores da Prefeitura 4,15% de aumento salarial, enquanto os vereadores queriam 35,5% para vereadores e prefeitos a partir do dia 1º de janeiro. O salário do prefeito subiria de R$18.400 para R$26.000 por mês a partir de janeiro, enquanto o salário dos vereadores subiria de R$11.000, que é o salário atual, para R$15.000 a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Goiás teria a capital que teria o maior salário para vereadores em todo o Brasil. Em São Paulo, por exemplo, os vereadores quiseram aumentar de 11 mil para 15 mil e a justiça brecou, impediu que eles fizessem esse aumento, que é o aumento que os vereadores deram para eles próprios aqui na capital de Goiás. Então o prefeito Paulo Garcia ouviu a manifestação do povo, temeu a reação da voz rouca das ruas e resolveu vetar o projeto. Isso é para que todo governante saiba que o povo é soberano. O governante é passageiro. Ele está lá hoje, amanhã não está mais. Mas o povo é permanente e a voz do povo tem que ser ouvida. Quem tem respeito para com o povo, quem está realmente em sintonia com o povo, não faz coisas absurdas que possam contrariar esse povo. E, consequentemente, todo governante deveria, antes de tomar uma decisão, ouvir o que o povo pensa a respeito da sua administração e daquilo que ele pretende fazer. Isso faz com que o governante possa mudar de rumo. Ouvir a voz do povo, ouvir as críticas do povo, não é apoiar quem está contra. O povo não está contra ninguém. O povo está a favor do que é melhor para si. E quando o povo fala, o governante deve ouvir. Porque o governante que não ouve a voz rouca da rua, que é a voz do povo, ele acaba se perdendo e ficando sozinho, ao lado daqueles que são bajuladores e que vão lá só para dizer que está tudo bem. Não está bem, não. E não estando bem, cabe ao governante corrigir o caminho. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Antes, quero abraçar um amigo, companheiro de todos os dias do pé do rádio, o seu Antônio, rapaz. Ele trabalha na casa do seu Ademar todos os dias ouvindo o programa. Tonho, um abraço para você, filho. Parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Não desligue o rádio. Todos os dias ele nos acompanha aqui no Plantão Policial. Olha, o principal fato que marcou ontem a cidade de Anápolis e a imprensa brasileira foi o julgamento do menor de 16 anos de idade, acusado de ter matado no mês de julho um outro menor de 17. O Brandon, numa tentativa de assalto frustrada, o Brandon foi atirado e morreu na hora. Ontem aconteceu o julgamento. Esse menor, o K de 16 anos, pegou a pena máxima prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 anos de internação no Centro de Internação para Adolescentes de Anápolis. Nós acompanhamos de perto esse julgamento. Dr. Carlos de Mongisters explicou como foi o trâmite e a condenação do menor. Foram primeiro ouvir as testemunhas arroladas pelo promotor de justiça e em seguida a testemunha trazida pela defesa, que foi apenas uma testemunha. Em seguida partimos para os debates orais, as alegações finais orais feitas pelo promotor de justiça e pela defesa. E após isso veio a sentença. A sentença então foram 2 atos infracionais praticados, um com relação ao seu Divino e outro com relação ao Brendo. Um de roubo com relação ao Divino e outro de latrocínio em relação ao Brendo. Foi julgado, então, procedente à representação do Ministério Público e o adolescente foi condenado, recebeu a medida prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, a medida mais grave, que é a medida de internação, até 3 anos. Até para que eu entenda bem, doutor, durante esses 3 anos ele vai ficar fechado, cabe recurso ou progressão de pena? Cabe recurso e cabe a progressão também, né? Progressão, no caso, é medida socioeducativa. A progressão, quando ela houver, quando ela ocorrer, ela vai ocorrer para o regime de semiliberdade, né, uma outra unidade que nós temos um pouco mais branda do que a unidade de internação, porque a unidade de internação cumpre dentro de uma cela. A possibilidade de reavaliação da medida, ela é colocada com o prazo que manda em lei, que é a cada 6 meses, mas isso não quer dizer que dentro de 6 meses ele vai ter progressão de medida para a semi-liberdade, como já em outros casos que a gente tem aqui. Muitas vezes, na maior parte das vezes, ele fica quase os 3 anos, na verdade, fechado, para depois passar para um regime semi-aberto, que é a semi-liberdade. Depois desse regime de semi-liberdade, ele passa para um outro regime, já voltando para a sociedade, mas com acompanhamento. O menor acusado teve que ir até o Juizado da Infância e Juventude para ouvir a sentença da boca do juiz. Olha como ele foi recebido por manifestantes, parentes, amigos da vítima. Nós ouvimos também a dona Regina, a mãe desse menor que morreu. Ela ainda estava muito abatida, chorando muito. Ela falou a nossa reportagem. O meu filho mais velho, todo a gente preocupado, né, com o emocional dele, estão traumatizados. Então, isso aí é mais uma dor na nossa família, que eles vão ter que passar por um tratamento psicológico. Ele pegou a pena máxima de 3 anos. A família não sai daqui, eu sei que não sai daqui realizada ainda, né? Não, não saímos realizada, não. Enquanto não houver a redução da maioridade penal, sabe, nós não vamos ficar satisfeitos. Dona Regina, como é que tem sido esses dias da senhora? Eu vi a senhora há uns 15 ou 20 dias atrás, numa manifestação no fórum, a senhora está muito abatida, a senhora continua muito abatida. Como é que a senhora tem vivido esses dias? Muito abatida, mas buscando força em Deus para continuar cuidando dos meus filhos, dos meus pais, que estão muito debilitados, né? E procurando força em Deus mesmo, para continuar vivendo. A senhora falava que a maioria da família vai ter que passar por tratamento psicológico. Isso, vão ter, porque eles estão muito mesmo... arrasados, destroçados mesmo, sabe? Você que andou rápido o processo, né, dona Regina? É, andou rápido, né? Nós sabemos que eu não culpo a polícia, eu não culpo o juiz, e sim as leis têm que mudar, né? Porque não adianta a polícia prender, o juiz não pode fazer nada daquilo que está determinado pela lei de 3 anos, a pena máxima dele, né? Mas nós não estamos totalmente satisfeitos. A senhora trouxe um manifesto aqui, a senhora fez uma manifestação um pouco direta. Você está tentando levar esse projeto à frente e tentar mudar o estatuto da criança e do adolescente? Sim, agora nós vamos buscar assinaturas de pessoas que queiram essa mudança, né, para a gente tentar fazer alguma coisa. A família acabou soltando o manifesto durante esta manifestação, onde eles estão empenhados em tentar alterar o estatuto da criança e do adolescente para que as penas para esse tipo de crime sejam maiores do que há 3 anos. Essa parte já passou. Ainda falta o julgamento do Elton e do Ítalo, os dois maiores que mentalizaram este assalto e forneceram uma arma para que o menor executasse o serviço. Esta foi a principal ocorrência registrada de ontem para hoje na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. O estado de Goiás teve resultados positivos na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os dados do Ministério da Educação mostram que Goiás superou os objetivos estipulados. O desempenho referente ao ensino médio fez com que o estado alterasse sua posição no ranking nacional da 16ª para a 5ª posição. Notícias do Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a paralisação das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no estado do Pará. A decisão foi tomada após o tribunal identificar ilegalidade em 2 etapas do processo de autorização da obra. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial teve novo aumento ontem em relação ao real. Um dólar comercial está valendo, nesta manhã de quinta-feira, R$ 2,027. O dólar turismo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,18. Notícias da Manchester. A presidente Dilma Rousseff lançará um pacote sacudindo a economia capitalista do Brasil hoje às 10 horas da manhã em Brasília. O governo Dilma anuncia hoje pacote de concessão para duplicar quase 6 mil quilômetros de rodovias, e ela que não conseguiu cumprir o mínimo da meta através do governo. Então o governo chegou à conclusão que para poder mexer com essa questão de rodovias e de transporte de uma forma geral, tem que passar para iniciativa particular. O PT, que sempre foi contra a privatização, agora, mais do que nunca, está interessado na privatização para tentar sacudir e alavancar a economia brasileira. Hoje, às 10 horas da manhã, ela deverá fazer, então, esse anúncio da privatização de pelo menos 6 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Dentre as rodovias que serão privatizadas, está a BR-153, que corta Goiás de sul a norte. É para fazer a melhoria e a duplicação dessa rodovia. É claro que a empresa que ganhar vai implantar aí o sistema de pedágio aqui no estado de Goiás e em todas as obras que ele fizer. E na área da ferrovia, a presidente Dilma está anunciando duas obras que atingem também o estado de Goiás. Uma é uma ferrovia que vai ligar de Campinorte, no norte de Goiás, até Rondônia, lá no norte do país. E a outra ferrovia é a que vai ligar Anápolis até o estado de São Paulo, passando aí pelo sudoeste de Goiás. Ela vai ser a continuação da ferrovia Norte-Sul. Então isso será anunciado hoje pela presidente Dilma e ela vai entregar para a iniciativa privada e dando a eles o direito de fazer a exploração tanto da ferrovia como também das rodovias que vão ser privatizadas, cujo anúncio será dado hoje pela presidente Dilma. Notícias da Manchester. Olha, mais uma nova aí. Aqui o jornal está trazendo a informação de que o governador Marconi Perillo, de acordo com gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal e que foram levadas ao ar ontem pelo jornal da Bandeirantes, pelo jornal da Band, da TV Bandeirantes. Essas gravações mostram o governador Marconi Perillo, do PSDB, em Goiás, oferecendo cargos no governo seu para José Francisco das Neves, o Juquinha. O Juquinha é presidente do PR em Goiás e ele é ex-presidente da Valec. O diálogo foi gravado no último mês de junho pela Polícia Federal. Uma semana depois da conversa, Juquinha, a mulher e dois filhos foram presos pela Operação Trem Pagador da Polícia Federal sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da Valec, Juquinha, é acusado pelo Ministério Público de desviar mais de 60 milhões de reais da obra da ferrovia Norte-Sul. Ele assumiu o cargo em 2003, no governo de Lula, e foi afastado no ano passado, 2011, pela presidente Dilma Rousseff. No trecho revelado ontem pela TV Bandeirantes, Marconi oferece a Secretaria das Cidades para o presidente do PR em Goiás, para o Juquinha. Diz o trecho: no dia que você puder me avisar, para a gente acertar esse negócio da Secretaria da Cidade, para a gente discutir a questão de quem vai para lá, diz o governador que depois explica o trabalho e o perfil desejado para o novo secretário que vai ocupar o cargo. Aí diz a continua a gravação: é a secretaria que mexe com o saneamento e com a habitação, diz o governador. E mexe com o Detran também. Tem que ser nego que dá conta de alavancar dinheiro em Brasília, que saiba mexer o doce. Eu preciso de um avião supersônico, como o Juquinha, completa o governador. O presidente do PR dá uma risada e encerra a conversa. Falou, chefe. Então isso é o que está na TV Bandeirantes e hoje é divulgado pelo jornal O Popular, aqui do estado de Goiás, que o governador teria convidado Juquinha para preencher, através do PR, com uma pessoa indicada por ele, as secretarias das cidades. E dois dias depois dessa gravação, feita agora em junho pela Polícia Federal, o Juquinha, a esposa dele e dois filhos acabaram sendo presos na operação da Polícia Federal, denominada Trem Pagador. Notícias da Manchester. E agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com o coronel Sidney, que é o representante em Anápolis da CMTT, da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, para dar respostas a algumas indagações feitas pelos nossos ouvintes. Vamos lá. Marcelino, morador da Avenida Pedro Ludovico, liga para o nosso departamento de jornalismo pedindo que a CMTT faça uma demarcação de solo mais consistente e uma fiscalização melhor nos pontos de ônibus. As pessoas param, o condutor de veículo para no ponto de ônibus, e o ônibus tem que parar no meio da pista para descer ou pegar um passageiro, causando dificuldade. Coronel Sidney, existe esse tipo de possibilidade de atender aqueles moradores da Pedro Ludovico? Realmente, temos sim. Inclusive, é nessa semana, inclusive, é que a empresa terceirizada, a empresa que ganhou a licitação já desde o ano passado, ela recebeu para essa semana, essa empresa terceirizada, para revitalizar a sinalização da Pedro Ludovico. Está no cronograma dessa semana a revitalização. Na questão dos ônibus, nós já temos aí as duas, três semanas que nós estamos, inclusive, demarcando as paradas de ônibus, sinalizando com aquela baia amarela, estamos sinalizando novamente e fazendo um trabalho educativo também, para que as pessoas realmente possam dar condições para que os ônibus possam realmente estacionar nesses locais. É um problema de conscientização, um problema de cultura, nós sabemos disso, né? Mas nós estamos procurando fazer a nossa parte. A pessoa que liga, ela vai inclusive mais adiante que os agentes chamados amarelinhos, que acaba aplicando multa naquele cara que parar no ponto de ônibus. Outra reclamação de outro ouvinte, não é bem reclamação, é uma sugestão. Ela fala da falta de educação do condutor de veículo em Anápolis, que não para, não respeita a faixa de pedestre. Às vezes espera 4, 5 minutos, vem uma fila de carro, ninguém para. Ela fala sobre a possibilidade de uma campanha mais consistente no sentido de educar o condutor de veículo em Anápolis. Geraldo, você falou uma coisa certa, certo? Uma questão de cultura, questão de educação. Nós precisamos realmente trabalhar essas pessoas, trabalhar para as pessoas respeitar, não é a questão da legislação de trânsito, é respeitar o direito de outras pessoas. E nós temos procurado fazer isso. Essa campanha, inclusive, nós iniciamos já desde o ano passado, e de todas as campanhas que nós fazemos aqui, essa é uma campanha permanente. Na época, inclusive do lançamento dessa campanha, nós falamos que nós queremos chegar no molde, assim como é em Brasília. Há um exemplo muito grande na nossa capital do Brasil, a obediência à faixa de pedestre, a obediência às pessoas, porque tem prioridade. Porque nós precisamos também de conscientizar o condutor a utilizar as faixas de pedestre, que é o local mais seguro para que as pessoas possam realmente fazer uso, andar pelas vias com segurança. Notícias da Manchester. Bom, eu quero enviar aqui o abraço ao Sidney Júnior e o Wagner, que são da panificadora Jundiaí. Eles ouvem diariamente o nosso programa. Estão sempre em sintonia conosco. Muito obrigado. Eles se contataram conosco através da nossa ligação pela internet. Muito obrigado pela participação aí do Sidney Júnior, o Wagner e todos aqueles que trabalham aí na panificadora Bom Jesus, nos ouvindo, ou melhor, panificadora Jundiaí, nos ouvindo diariamente. E recebemos também uma manifestação de funcionário do hospital de urgência, dizendo que há 2 meses não recebem o seu salário e todo dia eles ouvem falar é hoje e a coisa não acontece. E pedindo uma providência enérgica para que o pagamento seja feito antes que prejudique o serviço que é de alta resolução feito pelo hospital de urgência de Anápolis. Realmente a questão é complexa e a irmã Rita, que é responsável pelo pagamento, ela tem trabalhado para renovar o contrato com o governo do estado e isso vai se arrastando e por aí o salário não sai. Vamos a ver se pelo menos durante essa semana isso tudo seja regularizado para atender o bom atendimento que acontece lá no hospital de urgência. O atraso no pagamento vai afetar, sem sombra de dúvida, a qualidade do serviço prestado à população. Bem, e agora nós vamos abrir espaço para aquele que telefonou para 3943-9303 e deixou a sua mensagem. Vamos aí. Fala comunidade. Demar, eu sou ouvinte assíduo do seu programa. Meu nome é Vanderice Luiz. Eu sou motorista da CCA Moto. Estou com um problema terrível aqui na Avenida Brasil. Logo após essa nova cachoeira que inauguraram aqui, perto da Caixa Econômica. Isso aqui está baixo até ali no restaurante, Barriga Cheia ali, é faixa preferencial de ônibus, pela direita. E sempre está cheio de carro aqui. Hoje mesmo quase aconteceu uma tragédia aqui. Eu tenho que ouvir isso aqui para nós, porque só o seu membro para poder resolver esse problema aí. Muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Parabéns pelo seu programa. É através do seu programa que o povo de Anápolis, entendeu, vê essa coisa que está dentro de Anápolis. Eu queria pedir para você que nos ajudasse aqui na Pedro do Vico. Está passando os caminhões cheios de barro, os comerciantes estão sofrendo. A Pedro do Vico era a avenida bonita que o prefeito arrumou. É 10 caminhões cheios de barro passando e derrubando nossa avenida. Enquanto os amarelinhos estão lá no centro, multando, o dia inteiro lá multando. Anápolis é só lá no centro. Entendeu? Os amarelinhos só trabalham no centro da cidade. Entendeu? Fica lá. É, o amarelinho e o policial do lado. O dia inteiro lá no centro, lutando os outros. E o resto de Anápolis está jogado para fora. Se você pegar assim na Pelo Vico, é 10 caminhões cheios de barro, derrubando barro. A Pelo Vico está uma merda. Nosso comerciante, nós estamos na terra de novo. Queria mandar um abraço, Ademar, com o pessoal que ouve o seu programa. Hélio Nazareno e o Edilson, lá na fazenda do município Pirigó, ouve o seu programa todo dia tiramente. Fala comunidade. Bom dia, que é o Júnior e do bairro de São João aqui. Tô aqui na rua 7 aqui, que tem uns bueiros aqui, tudo entupido aqui, o bueiro tá dando enchente aqui. Você vê que ontem deu uma chuvinha aqui, ó, chuvisco, só um chuvisquinho, tá entupido aqui, tá? A prefeitura tem que arrumar isso, velho. Eu fico com raiva, mas desculpa aí, ó. Quando eles arrumarem aqui, por favor, velho. Fala comunidade. Alô, Ademar? Eu sempre morei na Lixandrina, certo? Muitos anos que eu ouço a sua palavra. E queria que você me ajudasse sobre um assunto que está acontecendo aqui na Lixandrina. É uma rua aqui e está muito complicado, buraco demais, na linha do ônibus. Muito buraco. É uma coisa tremenda. Isso aqui é uma vergonha. Isso não pode estar acontecendo uma coisa dessa aqui, sabe? E eu queria que você ajudasse, tomasse uma atitude sobre isso aqui. A rua é a Rua da Molândia, na linha do ônibus. Não tem cabimento isso aqui mais, Ademar. Eu sei que você pode ajudar a gente aqui, porque é muito difícil. Meu nome é Edson dos Santos e gostaria que você pudesse ajudar a gente aqui sobre esse sentido, Ademar. Fico muito satisfeito de você e que você tenha um bom dia. Muito obrigado. Fala comunidade. Boa noite, Amar. Eu sou morador do residencial Buritis, ao lado da Catarinense. Será que a gente vai ganhar um asfalto nesse bairro aqui? Porque nem esgoto passaram, passou só água. Aí o prefeito disse que ia soltar tudo. Será que ele está lembrando que era Buritis? Tem gente também morando que paga imposto, paga tudo. Seu Reinaldo, muito obrigado. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que acompanham o nosso programa. Bom dia a vocês que nos acompanham através da internet, Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês viram aí, o nosso ouvinte, morador lá do residencial Buritis, ele está falando da falta de estrutura lá ao lado da churrascaria catarinense, na saída para Brasília, e também vai ali para o rumo da Extrema, né? Naquela estrada de chão que vai rumo a Silvânia. Então nós vamos cobrar da prefeitura o cumprimento da palavra do prefeito. Quando alguém faz um compromisso, tem que cumprir. E o prefeito comprometeu-se em asfaltar a cidade toda no seu governo. E até agora nada concluiu. Tem muito lugar que ainda não tem o asfalto e nós vamos cobrar. Lá da Alexandrina, o nosso ouvinte, Edson Gomes dos Santos, ele fala sobre ali a rua Damolândia, que está cheia de buracos. Ô Edson, a gente vai cobrar também a recuperação da sua rua e leva no ar como levamos sua palavra, mas vamos levar diretamente ao conhecimento de quem tem a máquina na mão para fazer esse serviço. Lá do bairro São João, o Júnior fala sobre também um bueiro que está entupido, que tem que fazer a desobstrução do bueiro antes que a chuva chegue, senão vai estragar todo aquele bairro que fica mais ou menos inclinado ali na saída para Goiânia, na Brasil. Nós vamos então buscar também uma informação para resolver essa questão de bueiro entupido lá na região do bairro São João. Do Pedro Ludovico, vem também a reclamação do caminhão cheio de barro, que passa lá jogando barro por todo lado. E isso é questão do amarelinho, de fazer essa pesquisa para evitar que o caminhão passe lá jogando barro por todo lado. Para isso tem uma técnica, para o caminhão poder circular dentro da cidade. E também o motorista da TCA fala sobre a faixa preferencial que há na Avenida Brasil, abaixo ali da entrada para o Hospital Municipal, indo para o rumo da Prefeitura, dizendo que fica lotado de carro, impedindo, portanto, que a faixa preferencial seja utilizada pela equipe de motoristas que trabalham no serviço de ônibus. Olha, nós falamos hoje com o Coronel Sidney. Ele diz que vai tomar a providência para garantir essa faixa preferencial para os ônibus. Nós vamos aguardar agora e vamos continuar cobrando. Pode ficar tranquilo, o motorista aí da TCA, nós temos acompanhado a dificuldade que é para o motorista e vamos continuar cobrando o lugar seguro para que ele possa trafegar, porque tem preferência. É aquele que transporta a maioria esmagadora dos trabalhadores da cidade de Anápolis. Vamos lá, há mais mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade. Eu queria ver assim, se tinha como falar para esse policial do Recanto do Sol, que tem a viatura que roda aqui no Residencial América. Pelo menos eles vão descido aqui embaixo, aqui perto do Corde, aqui na RA25. Tão mala rodando por aqui, tá roubando as mordiocas do vizinho aqui do lado. Se os caras estão rodando, fala pra mim aqui, chamou a polícia pra vir aqui, não veio, ligou lá no quarto lá, chamou a polícia pra vir aqui, eles não vieram aqui de jeito nenhum, é difícil demais da conta. Se por acaso a gente matar um aqui, aí eles vão falar assim, ah não, foi fulano de tal que matou, aí vai querer vir prender todo mundo. Então, tem como assim conseguir uma viatura, pelo menos pra dar uma rodada, pelo menos umas 3, 4 vezes assim à noite. Eu não vou falar de dia, não. Pelo menos na noite eu vim cada um rondado aqui pra nós. Porque depois a gente vai acabar com ele aí. Aí depois vai falar, ah, foi fulano de tal que pegou ele, que fez isso, fez aquilo. Então ele só sobra pra gente. Faz esse favor pra nós, Poder Marcantino. Muito obrigado. Boa noite. Fala comunidade. É, bom dia. Meu nome é Carlos. Eu sou morador ali do Residencial Vandré. Eu gostaria de saber quando é que o prefeito vai cumprir a promessa aí e asfaltar as ruas que estão sem asfalto do Residencial Flamboyant ainda e fazer o recapitamento das ruas que estão todas estragadas lá do Buriti, do Flamboyant para o Saneago. Nosso bairro está largado as traças, está um poeirão danado, ninguém aguenta mais o que tem no nosso bairro lá e até agora ninguém faz nada para resolver. O povo só está adoecendo para o poeira e não resolve nada. Eu gostaria de saber, porque a gente foi eleitor dele da última vez, então a gente gostaria da posição dele a respeito disso. Fala comunidade! Bom dia, Ademar. Queria falar para vocês aqui que aqui na rua Maria de Melo, a energia aqui, ué, é só nessa rua aqui. A energia aqui tá acabado desde mês de janeiro. Tô ligando na Selva e eles não querem. Tem como você dar um jeito de terminar também? Queria falar aqui, tem que pensar aqui nessa, na minha rua, aqui na rua Madre de Mel, tá cheio de buraco aqui. E eu queria ir que eles dar um jeitinho pra mim aí, tá? Bom dia. Fala comunidade. Oi, bom dia, Ademar. Aqui é o Antônio, moro no residencial Aldeia dos Sonhos, e eu gostaria de saber, assim, por que que não entrega a correspondência para nós lá, o correio não entrega, tem que ir buscar no correio da Jaiara. E é um transtorno danado, então eu queria saber, assim, queria pedir para você dar uma força para nós aí, ver, cobrar de quem é a competência para entregar essa correspondência para nós lá, que tá difícil esse jeito aí, tem muito tempo para ir no correio, talão de água e energia vai, agora a correspondência bancária, nada disso vai. Bom dia. Fala comunidade. A minha mensagem é o seguinte: na Copa 13, quadra 25, lote 34. Ontem, em pleno dia, quatro caras num carro preto rebentou a porta da casa, reviraram tudo. Outra coisa, aqui na Copa 18 o tráfico tá correndo solto em todas as ruas da Copacabana. Socorro, cadê o policiamento daqui para tirar esse povo daqui que não tem o que fazer? Aqui há trabalhadores e muitos vagabundos. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês todos que estão aí acompanhando. Olha, eu quero afirmar o seguinte, nós vimos aqui a reclamação lá do Residencial América, da RA25, a ausência de policial. Quero avisar o amigo lá que não pode perder a cabeça e tirar a vida de ninguém, não. É pedir é a polícia mesmo. Não vai fazer justiça com a própria mão, que você vai enrolar a você e a toda a sua família. Quem tem que resolver isso é a questão policial. E nós vamos ver como é que a polícia vai lá para ajudar os moradores lá da RA25, com a quantidade de malandros existentes aí. O Carlos fala lá do Flamboyant, para saber quando é que vai recuperar as ruas do Flamboyant, que estão totalmente intransitáveis, inclusive com o serviço feito pela Saniago. Nós vamos buscar no setor próprio da prefeitura a solução para esse problema. Lá da rua Maria de Melo, do residencial Arco-Íris, a nossa ouvinte também traz a reclamação e que a gente vai levar ao setor próprio da polícia para dar a cobertura que os moradores precisam e também a questão da energia elétrica, que está faltando há muito tempo e até hoje a Selga ainda não resolveu essa questão. Vamos levar a Selga para a solução. O Antônio, lá da Aldeia do Sonho, também faz a reclamação para que nós levemos ao conhecimento das autoridades municipais para resolver o problema, que é a questão das correspondências do Correio, que não chegam lá. Os moradores da Aldeia do Sonho têm que buscar a correspondência na Vila Jaiara. Da Copacabana, os senhores viram o desespero da mãe. Durante o dia, já estão assaltando residências no residencial Copacabana. Ela precisando da polícia para dar uma cobertura e dar segurança para os moradores do conjunto residencial Minha Casa Minha Vida, feita com dinheiro do governo federal, mas que os trabalhadores que lá moram pagam mensalidade para ter direito à casa. E lá no Copacabana a segurança falta em todo o setor, segundo a ouvinte nos comunicou. Telefone para 3943-9303, deixe a sua mensagem e nós estaremos aqui para fazer a divulgação e somar a nossa voz ao lado da sua. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Está chegando a Manhã Colorida com Nira Santos. Bom dia, Nira. Bom dia, Roger. Bom dia a você. Bom dia aos nossos ouvintes que estão aí já aguardando a Manhã Colorida que chega já já. A nossa rádio Manchester FM. Pra você que gosta de um pagodinho, cerveja gelada e um ambiente agradável, convide seus amigos e vá ao Churupitas. Vamos lá. Lá você encontra o melhor pagode. Neste domingo às 16 horas. Show ao vivo com um grupo cheio de mania. Pagode. É no Churupitas Bar do Trevo. Informações 9252-2709. Apoio Energético Fu. Copa Limpa, Artes e Enxovais. E Veda Luz, Persianas e Cortinas. Você estava procurando uma fragrância que fizesse você ficar irresistível para as mulheres, que transformasse você num homem interessante, admirado, que só de passar umas gotinhas transformasse você no centro das atenções, pois o Malbec de O Boticário não foi feito para você. Desculpe, mas os homens que usam Malbec não dependem de